Senhor, obrigado pela vida do Elias. Obrigado pela sua vida, seu ministério entre nós. Tens dado uma palavra para ele, Senhor Deus. E que abrir os seus lábios, Senhor Deus. Venha a unção do teu Espírito sobre a vida dele, atingindo e transformando nossas vidas. Te damos honra, glória e louvor. No nome do Senhor Jesus. Amém. O Senhor é bom. Aleluia. Eu tenho recebido essa palavra que eu quero trazer aos irmãos hoje, já há muito tempo. É uma palavra que sempre está mexendo no meu coração, porque é uma realidade muito grande o que ela fala. Eu já quero falar para os irmãos o que que vai ser. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus, capítulo 22, versículos 23 a 33. Mateus 22, versículos 23 em diante, até 33. Podemos ler? Naquele dia, aproximaram-se dele alguns saduceus, que dizem não haver ressurreição, e lhe perguntaram: Mestre, Moisés disse, se alguém morrer, não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. O mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro, até ao sétimo. Depois de todos eles, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela esposa? Porque todos a desposaram. Respondeu-lhes Jesus: Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Ouvindo isto, as multidões se maravilhavam da sua doutrina. Esse texto aqui, irmãos, veja que Jesus foi... os saduceus tentaram colocar Jesus numa situação embaraçosa. Tão fora de propósito o que eles falaram aqui, que eles, sendo saduceus, eles não criam na vida eterna, na vida depois da morte. E vieram justamente propor uma situação sobre a vida após a morte, que eles não criam, somente para tentar embaraçar Jesus. Mas Jesus falou com toda autoridade. E ele até falou brando aqui com eles. Porque em outras situações Jesus não era tão brando, né? Chegou a chamar alguns lá que vocês são filhos do diabo. E outros chamou, João Batista chamou que raça de víboras. Então eles tratavam essa turma bem forte. Mas o Senhor, com todo amor e paciência, mesmo num caso hipotético desses, que eles estavam elucubrando, imaginando uma situação para realmente querer complicar, tanto é que numa passagem correlata desse aqui, dita em Marcos 12, Jesus respondeu assim: laborais em grande erro. Ou seja, vocês estão loucubrando coisas assim que não tem da onde. Né? Como se fosse usar na linguagem de hoje, seria isso aqui. Então Jesus explicou para eles por que que eles estavam errados. Por quê? Quanto aos anjos, eles não casam na ressurreição, nem se casam, nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos do céu. E com relação ao poder de Deus, no episódio em que Moisés viu a sarça ardente, o Senhor falou a ele: eu sou o Deus de teus pais, Abraão, Isaac e Jacó. E Jesus declarou: Deus não é Deus de mortos, é Deus de vivos. Então ficou muito claro no texto aqui e naquela passagem que havia essa vida eterna. Então esses saduceus estavam realmente laborando em grande erro. E a palavra que eu quero trazer para os irmãos então é exatamente assim: erramos ou errais por não conhecermos as Escrituras nem o poder de Deus. Então eu procurei estender mais esse assunto para ver em quantas outras situações nós incorremos em erro justamente por não ter o conhecimento completo das Escrituras. Como a mensagem vai envolver bastante textos, eu vou ter um auxílio aqui do retroprojetor, então a gente pode falar um pouco até mais rapidamente e o texto vai estar projetado aqui. Então essa questão do erro, né, popularmente se diz assim, errar é humano, só erra quem faz. Não é isso que a gente ouve falar por aí? Mas em termos espirituais nós temos que entender de outra maneira. Nós temos que procurar não errar. Nós devemos não errar. Então temos que saber por que que nós erramos. Então temos que ter um entendimento adequado. E isso tudo deve ser reavaliado. A primeira coisa que eu quero falar é que o inimigo está interessado em que nós venhamos a errar. E ele tem algumas estratégias para isso. Uma das estratégias interessantes é que o inimigo procura nos levar a fazer interpretações errôneas, fazer inferências, suposições ou até especulações. Isso está em Gênesis 2:17, que a ordem do Senhor Deus a Adão foi: o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Quando a serpente falou com a Eva, o que, que foi que ela fez? Fez uma interpretação, fez uma dedução incorreta. E então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Começou já a colocar dúvida na palavra. E fez uma sua interpretação. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Veja que estratégia tremenda do inimigo: perverter o texto, a palavra do Senhor, para fazer que nós venhamos a incorrer em erro. Essa é uma estratégia que o inimigo ainda usa hoje. Uma outra estratégia que ele usa é nos tirar o acesso da palavra. A palavra está na Bíblia, a palavra de Deus é o nosso alimento. É com ela que nós nos alimentamos de Jesus através da sua palavra. E nós vamos ler em Juízes 6 uma história muito interessante. Na época que o povo de Israel estava tomando posse das terras prometidas, houve um cerco a Israel. Versículo 13 em diante de Juízes 6 nos diz que, porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Pois subiam com seus gados e tendas e vinham como gafanhotos, em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim, Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então, os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Irmãos, vejam que estratégia tremenda que o inimigo usou para destruir o povo de Israel. Ele não matou nenhum diretamente com a espada. A guerra deles não foi de invadir a cidade e entrar em luta corporal. Não, foi uma estratégia que ele organizou para retirar o sustento do povo de Israel. Então, com a falta de comida, com a falta de alimento, eles vieram a perder essa guerra. Será que o inimigo não faz com isso hoje igual conosco? Nos tirando a palavra, nos roubando a palavra, não nos deixando ter acesso à palavra, e com isso nós vamos enfraquecendo. E assim nós podemos ficar muito debilitados, sem a palavra do Senhor para estar conosco. Essa é uma segunda estratégia tremenda que o inimigo tem. Uma outra estratégia que o inimigo faz é fazer-nos perder a palavra. Você já viu, tem alguns locais que a gente entra e tem uma Bíblia meio gigante, grande assim, exposta, aberta, né? Aquela Bíblia nunca foi lida, eu acho, né? Está ali, está meio que perdida. É só para decoração, decorar o ambiente. E sabe o que aconteceu com o povo de Israel também? A gente fica surpreso quando começa a ver o que aconteceu com aquele povo. Em 2 Reis, capítulo 22, versículo 8, está escrito: Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: Achei o livro da lei na casa do Senhor. E o Quias entregou o livro a Safã e este o leu. Irmãos, buscando essa data aí, você sabe mais ou menos quantos anos o livro da lei ficou perdido e não celebravam, o povo de Israel não celebrou a festa da Páscoa desde o tempo de Samuel até o reinado de Josias, no 18º ano, quando foi achado esse livro. Eu procurei o tempo disso aqui, dá em torno de 330 anos de palavra perdida e não sentiram falta. Irmãos, será que na nossa casa a palavra está perdida? Uma outra estratégia, deturpando a palavra. Em 2 Pedro, nós lemos a passagem que fala sobre isso. 2 Pedro 3:15-16. E tende por salvação a longanimidade do Senhor, de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costumava fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. É outra estratégia tremenda, deturpar aquilo que está escrito na palavra. Uma estratégia tremenda isso aí, e leva muitos ao engano. Uma outra estratégia, está relatada em 1 Timóteo 4:7. Trata de apegar-se a fábulas profanas. Diz ali: mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Olha só. Exercita-te pessoalmente na piedade. Né? Nós, deixando-nos levar ao ler a palavra por fábulas profanas. E veja, incrível, a palavra diz isso, né? De velhas caducas. Não ajuda em nada. Em Tito 1,14, lemos também: e não se ocupem com fábulas judaicas, olha só, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Os homens gostam de inventar, e se possível colocar na palavra só para dizer, só para confundir. Obra do diabo isso aí. Uma outra estratégia, seguindo outro evangelho. Irmãos, e nós temos isso hoje em dia, evangelhos segundo fulano de tal. Vocês sabem muito bem que isso existe. Um evangelho totalmente modificado. E quanto a isso, em 2 Coríntios, capítulo 11, versos 3 a 4, nós vemos o que o Paulo nos adverte. Diz ali: mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se na verdade, vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Quer dizer, ele estava falando que isso estava acontecendo entre os coríntios. Estavam aceitando um outro evangelho que Paulo não tinha pregado. E nos nossos dias está acontecendo muito isso. Outro evangelho que não é o evangelho do Senhor Jesus. Essa palavra que não é do Senhor Jesus não é digna de consideração de modo algum. Gálatas 6, 8. Continua, né? Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que temos pregado, seja anátema. Então, irmãos, estratégias tremendas que o inimigo usa para deturpar a palavra, alterar a palavra, nos roubar a palavra, fazer perder a palavra e tudo isso que temos visto. Além disso aí, nós podemos errar não conhecendo a palavra e deixarmos de usufruir das promessas que o Senhor tem para nós, que estão na sua palavra. Podemos deixar de atender aos princípios de Deus. Podemos deixar de entender as consequências do por que sofremos. E podemos até deixar de ter a fé enfraquecer. Eu quero falar um pouquinho sobre cada um desses tópicos. As promessas do Senhor, que o Senhor tem dado na sua palavra, se nós desconhecermos a palavra, consequentemente, estaremos desconhecendo essas promessas. Vocês conhecem muito bem Salmo 1, de 1 a 3, para não ser todo, poderia ser todo. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Aleluia! Que palavra maravilhosa, que promessa para aquele que está buscando a palavra do Senhor e rejeita tudo aquilo que não é bom. Não se assenta na roda dos escarnecedores, não anda segundo o conselho dos ímpios. Não devemos, irmãos, buscar nos aconselhar com aqueles que não são do Senhor, para qualquer situação. Não devemos andar no conselho dos ímpios. No Salmo 23, também o Senhor fala: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. E a outra promessa que o Senhor Jesus nos fez, Mateus 28, 20, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Independente de nosso humor, irmãos, independe de como nós levantamos, o bom é que venhamos a levantar todo dia com a alegria do Senhor. Mas se algum dia tiver tristeza, não te esqueça, o Senhor não mudou. Ele é o mesmo. Ele está conosco todos os dias, até a consumação do século. Para estar conosco é a promessa dele. Podemos também, não conhecendo a palavra, deixar de atender aos princípios de Deus. Deus tem princípios estabelecidos que valem até hoje. Não foram cancelados. A nossa salvação pela graça não anula a responsabilidade da nossa parte. As promessas de Deus estão vinculadas a condições. Na verdade, o amor de Deus é incondicional. Ele ama a todos. Mas o seu favor e a sua bênção é para aqueles que o buscam, é aqueles que decidem pelo Senhor. Os princípios estabelecidos devem ser satisfeitos para que venhamos a receber a promessa que Deus tem dado. Isso não cancela a graça de Deus, o fato de nós fazermos essa decisão. E também não promove a nossa salvação pelas obras. Não é pela obra de eu ter aceito, de ter escolhido o Senhor, que isto é que vai me fazer. Não, é a misericórdia do Senhor. Mas devemos optar. Deus age conforme o nosso livre-arbítrio. Podemos ver isso em Isaías, capítulo 1, versículos 19 e 20. Olha que palavra interessante, moço. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas, se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Então, o Senhor coloca aqui para nós tomarmos a decisão. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Bem, irmãos? Que palavra linda, né, irmãos? Deus age também conforme nossa livre escolha de como queremos andar, que é o caso do Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. É uma opção nossa não fazer isso. E a palavra está dizendo que não devemos fazer isso. Deus age pela nossa escolha da bênção ou da maldição. Em Deuteronômio 11, versículos 26 a 28, está escrito: Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumprirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos ordeno. A maldição se não cumprirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Então está diante de nós escolher a bênção ou a maldição. Sermos abençoados ou amaldiçoados. Está para nós essa escolha. Deixamos de entender, por não conhecer a palavra, as consequências que sofremos por algumas situações. Por exemplo, irmãos, lei da semeadura. Em Gálatas, capítulo 6, versículo 7, está escrito ali: Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Nós temos entre nós irmãos que se converteram e eram presidiários, se converteram no presídio, receberam a nova vida no Senhor e cumpriram a sua pena até o fim. Por quê? Era justa e merecida, tiveram que cumprir. Mas graças a Deus a vida desses homens mudou totalmente. E hoje são bênçãos entre nós. Então, a lei da semeadura é essa. Fez, vai colher. Plantou, colhe. Nós podemos não entender de por que, que não obtemos o perdão de Deus. Às vezes, alguém já me disse até semana passada, estava orando, mas a minha oração parece que não passava do teto. E quando estiveres orando, diz em Marcos 11, 25 a 26, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Então, irmãos, não adianta querer fazer diferente. A palavra do Senhor é clara. Precisamos dar o perdão para receber o perdão de Deus. Para nos achegar ao Senhor, temos que estar, como diria assim, com a nossa conta zerada. Temos que estar de bem com todos. A nossa vida não pode estar sobrecarregada de mágoas, rancores ou qualquer coisa desse tipo. Temos que estar livre perdoando a todos aqueles que, mesmo que não tenham razão, mas eu dou o meu perdão. Mesmo que eu possa estar com a razão, não importa, mas o perdão deve ser concedido. Nós temos também uma outra consequência tremenda de não conhecermos a palavra, que pode ser a falta de fé, porque a fé é gerada pela palavra. Está escrito em Romanos 10, 17, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. E a proposta do Senhor, já desde o Antigo Testamento, está em Abacuque 2, 4, diz assim: mas o justo viverá pela sua fé. Em Gálatas 2, 20, diz: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então a palavra do Senhor está escrita para gerar fé em nós. Se nós vamos orar por algum enfermo, nós podemos ter a fé de que o Senhor vai curar, porque existem muitos relatos na Escritura do Senhor curando os enfermos. E nós, se não tivermos experimentado já uma situação dessa, podemos nos valer de pessoas que receberam a cura e orar então com fé, com base naquela palavra que temos compreendido, que temos lido, que temos aprendido. Então, irmãos, a nossa fé é gerada ouvindo a pregação pela palavra de Cristo. Também erramos por não conhecermos o poder de Deus. Em 2 Coríntios 12, 9, diz que o poder de Deus... Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Outro poder de Deus, que Moisés estendeu a mão sobre o mar, essa passagem em Êxodo, saída do povo de Israel, da terra do Egito, e por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Poder de Deus atuando poderosamente. Gideão, com 300 homens, vence os midianitas, Juízes 7, versículos 2 e versículo 7. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo para eu entregar os midianitas nas tuas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Vocês conhecem a história, né, irmãos? Gideão recolheu inúmeros soldados lá. E disse: não, é muita gente. Isso aí vocês vão achar que vocês que ganharam a guerra. Pode começar a descartar essa gente. Então disse o Senhor Gideão: com esses 300 homens, foi o que restou lá, que Deus escolheu, que lamberem a água, eu vos livrarei e entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. Eu nem continuei a palavra aqui, que diz que eles venceram tocando trombetas, derrubaram muros fortificados da cidade, ou seja, completamente fora de qualquer possibilidade física isso acontecer, mas o Senhor com mão poderosa fez isso. Aleluia! O Senhor é bom. Outros milagres do Senhor: Elias e a viúva de Sarepta. Está relatado em 1 Reis 17, 8 e 16. Então lhe veio a palavra do Senhor a Elias, dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço, uma vasilha de água para beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei dois cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Ou seja, era tão pouco, era a última refeição e comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse, não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesmo e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ela e sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Então o Senhor falou que ia fazer e fez. Multiplicou a farinha e o azeite na botija. E que intrepidez teve o profeta, né? Sabendo que era a última porção daquela viúva, a confiança na palavra do Senhor, que ela ia se cumprir, que o Senhor tinha dito. Nós não podemos nos estar baseado naquilo que o Senhor não disse. Temos que ter realmente revelação. E tendo revelação, podemos confiar certamente, porque o Senhor está conosco. Ele abaliza a sua palavra. E temos milagres de Jesus também, cura de um cego e tantos outros milagres, irmãos. Então, Jesus tomando um cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, aplicando-lhe saliva aos olhos, impondo-lhes as mãos, perguntou, vê alguma coisa? Ele, recobrando a vista, respondeu, vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Quer dizer, o milagre estava ainda acontecendo, não estava de todo realizado. E aí Jesus novamente lhe pôs as mãos nos olhos e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. Aleluia. Então, irmãos, esta palavra de ânimo que eu quero trazer para vocês, não errar por não conhecer a palavra e nem o poder de Deus. Nos apliquemos a buscar conhecer. Não é para ter a Bíblia aberta, para que as visitas vejam como eu sou dedicado e aquela Bíblia está mofando lá em cima do armário. Não é assim. Temos que conhecer a palavra, nos alimentar dessa palavra. Eu achei na internet o método de estudo bíblico de um irmão que se chama A.W. Pink, mas é de um site de estudos bíblicos sobre vida cristã. Então esse irmão, ele disse assim, ó, nos meus primeiros anos, eu assiduamente segui este triplo caminho de estudo da palavra. Em primeiro lugar, eu lia toda a Bíblia 3 vezes por ano. 8 capítulos do Antigo Testamento e 2 do Novo Testamento diariamente. Eu constantemente perseverei nisso durante 10 anos, a fim de me familiarizar com o conteúdo, que só pode ser alcançado por meio de consecutivas leituras. Em segundo lugar, eu estudei uma porção da Bíblia a cada semana, concentrando-me por 10 minutos ou mais, todo dia, na mesma passagem, pensando na ordem dela, na ligação entre cada afirmação, buscando uma definição dos termos importantes, olhando todas as referências marginais, procurando o seu significado típico. Terceiro, eu meditei sobre um versículo a cada dia, escrevendo sobre um pedaço de papel na parte da manhã, memorizando, consultando e em alguns momentos ao longo do dia, pensando separadamente em cada palavra, pedindo a Deus para revelar para mim o seu significado espiritual e para escrevê-lo no meu coração. O versículo era o meu alimento para aquele dia. Meditação é para a leitura como a mastigação é para o comer. Quanto mais alguém seguir o método acima, mais deve ser capaz de dizer, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Aleluia! Então, essa é a palavra, irmãos, que eu quero deixar para vocês. Não errar, conhecer a palavra e o poder de Deus. E crer, o que está escrito na palavra é verdade. Se Deus falou, vai se cumprir. E se Ele diz que Ele está contigo, é porque Ele está mesmo. E se Ele diz que alguma coisa não te agrada, é porque não agrada. Tem que mudar de atitude. Sim, irmãos, conhecer as promessas do Senhor, para buscar essas promessas, viver nas promessas. O Senhor tem prazer de cumprir as suas promessas em nossas vidas. Nenhuma das promessas que está na palavra foi escrita partindo de uma solicitação do homem. Não, todas as promessas Deus prometeu espontaneamente. Ele, por seu amor para conosco, decidiu nos dar essas promessas e tem prazer em cumpri-las. Nada melhor, então, do que conhecer as promessas do Senhor e buscar e alcançá-las. Amém? É isso que eu tinha para falar aos irmãos. Aleluia. Vamos nos colocar em pé, orar. Já estamos no horário final. Como diz o salmista, Senhor, dizemos, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti, Senhor. Eu oro, Pai, abençoo a cada um dos meus irmãos, e oro por mim também, Senhor, para que a tua palavra esteja sempre no meu coração, Senhor. Não queremos pecar contra ti, Senhor. Queremos te agradar, Senhor. Queremos ser agradáveis a ti. Poder, Senhor, estar todo dia, a todo momento na tua presença, Senhor, com ações de graça, com júbilo, regozijando em ti, Senhor, sentindo a tua presença em nossa vida, sentindo a tua alegria em estar conosco, Senhor, sentindo que tu habita em nós, e a nossa casa é uma casa limpa, que te abriga, que te agrada. Nada há em nós que tu não conheças, Senhor, e tu, Senhor, vem tratar cada uma das nossas dificuldades por amor, Senhor. Muito obrigado, Senhor, eu abençoo cada um dos meus amados irmãos, que possam se dedicar dia a dia a conhecer a tua palavra mais e mais, guardar no seu coração a tua palavra, Senhor, para não pecar contra ti. E assim, Senhor, queremos estar na tua presença todo dia, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Aleluia. Eu abençoo a cada um dos meus amados irmãos que vai sair agora, que o Senhor leve para a sua casa em paz, guardado na sua boa mão, que nenhuma artimanha do inimigo alcance vocês, em nome de Jesus, guardado no poder de Deus, para que a noite dos amados irmãos seja uma noite tranquila e abençoada. O Senhor Deus tem prazer em cuidar de nós. Amém? Aleluia. Boa semana.